3 horas e 28 minutos, ao pé na Galeão. 925, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 03, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 118.95. É, 23, eu vou 1.92. Grato. Até Oscar, avistado, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 110 graus, 089. Tudo bem, 17, ali até Oscar, já visual na final. 399, decolado, alto no meio, chame controle no 208. 208, boa. Dou o gol 925, boa tarde, está no ponto 0 da 1-0. 925, após a rolagem do passareio, da linha mantém. Após a rolagem do passareio, mantém. Passareio 2231, atento ao possível esteira de turbulência, tem livre decolagem cabeceira 10, vento 110 graus, 89. Iniciando passareio 2231. Para 150, seguinte contato. 16, 12, identifica chegada mar e desce até o 50. Identificou, chegada mar e descendo 050 do 162. Passarei 2231, decola o 17, chame controle no 20, décima 8. 208, 2231. Controle Salvador, passaria do 2231. Passarei 2231, contato radar, suba para 180, saída Momo. 180, saída Momo, passarei 2231. Bom, 755, Recife, 13325, bom voo. 3325, boa noite, obrigado. Uno 925, livre decolagem cabeceira 10, vento 110 graus, 79. Decolagem, 109. O pastor 14 na escuta? Escuta, gente, estamos em contato com a sala IS de Salvador e o plano em Recife. Estamos aguardando uma posição dos mesmos, porque nenhum dos dois órgãos possui o plano, ok? Apenas a DLA apresentada na sala IS aqui de Salvador. Então estamos aguardando uma posição, assim que eu obtiver uma resposta eu chamo para a cópia, ok? Só me confirma o nível solicitado para Porto Seguro. Gente, 100, o pastor não faz. 3217? O 1925 decola aos 20, chame controle no 20, décima 8. 208, boa noite, boa tarde. Salvador, com a boa tarde, eu chamei a 601, com informação do Quebec para Galeão, Rio de Janeiro, 320. Xanair 6201 é o número 2 para cópia, eu tenho pré-aprovado 360. Copia, aguarda a coordenação. Aguarda como número 2 e 360. Gente, preparando a saída da Eulia da Bridge, aguardando o Xanair 6201. Da Eulia da Bridge, confirma essa pro Galeão? Afirmo, Galeão 360. Salvador, good day, Condor 077, stand number 11, information Quebec, request clearance to destination Echo Delta Delta Foxbox. Condor 077, number 3, to copy, stand by, expect Buka departure. Expecting Buka departure, Condor 077, and standing by. No 601, vai passar o 050 para 4000. Desça para 2000 sem restrição, ajuste Mi 13. Para 2000 sem restrição, Mi 13, voo no 601. Controle de Salvador, muito boa tarde. Trip 4 distante, informação Quebec. Trip 5427? 5487. Trip 5487, identifica. Gato 487. Trip 5495, correto, parte 3, cima pronto para o SPEC acionamento. Depois estará pronto. Salvador, boa tarde, o Azul 4206, terminação. Azul 4206, boa tarde, número 4 para a cópia, prepare a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Boa tarde, não se esqueça. Desça para 4 mil pés, o ajuste Mi 13. Para 4 mil com Mi 13, 3547. Salvador Gol 1856, está na posição de número 8 com a informação Quebec, copia Recife. Bom, 856 é o quinto para a cópia. Prepara a saída PUCA e aguarda a cópia. PUCA. Prossiga, pastor, no 4. Gente, só um instante, eu vou checar também com a sala IS, o pastor no 4. Trip 547. Prossiga. Capacidade de voar, Mochiluna? Mantenha a chegada. Squad Extension. Boa tarde, me confirma apenas o pátio que encontras. Sente Aerostar, decolagem da 17, só um instante, cópia para BH, prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. É o sexto para a cópia, ok? Rafael Leta, após posição Bridge. Lutan 3567, autorização, ambiente da Quebec. Lutan 3567, boa tarde. Informação Quebec confere, aguardando cópia para Brasília. Prepare a saída Arbor Elefa, aguardando, é o sétimo para a cópia. Okay? Pastor no 4, agora sim, pronto, copo. Ponto seguro, autorizado uma centena, decolagem da 1-0, curva direita após a decolagem no perfil da saída Coral e após Coral prossegue conforme a rota do plano de voo via Golf 677. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 0-2-6-3 no transponto. Pastor 1-4, correto, livre acionamento no pátio militar, reporta táxi. Papa Romeu, Mike e Acosta, boa tarde, confirmando o pátio que encontra. Eu com o 614, autorizado, gol número 2. Via corredor forte, ok? O Mike e Acosta aguardando o copo. Gente, copiado, 3 a bordo. Chanel 6201, pronto, cópia. Pronto, Chanel 6201. Chanel 6201, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-3-5 no transponder. Autorizado Galeão 360, decola da 1-0 com curva à direita da El, Leda, Bridge, Pesulo 1-0, conforme a rota do plano, controle 1-2-0, decimal 8 e transponder 5-4-3-5. Chanel 6201 no correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento. Chamará para o inspecionamento, Chanel 6201. Autorizado direto destino por A300. Cliente direto Barreiras 2231, obrigado. Passaria 2231 para o A300? O tema é para que ele está inicializando aqui a proa. Sente, na proa 300. O passaria 2231 direto de China. Gente, pastor no 4, confirmando o POB. Direito do jornal, gol 601. Pode, pastor. 1-1, táxi autorizado até o ponto de espera da hotel. Reporta na hotel para o cruzamento, pastor no 4. Boa tarde, o Trip 5495, pronto para posicionamento. Trip 5495, parte 3 autorizada, reporta táxi. Sumiu o ajuste 1014. Sumiu 1014, bom, funcionando. Verona. Tucano 014. Salvador ground, hello again, Condor 077, standing by for the clearance. Okay, number one now to copy, stand by Condor 077, 2 minutes to copy, okay? Standing by Condor 077. Pastor 14, autorizado cruzamento no 028, prossegue via Delta, vai dar passagem à aeronave da Gol e vai prosseguir via Patiú. Sente, mantém a posição antes do taxi Delta, aguardando instruções do Pastor 14. O Gol nomeia 01, por gentileza, mantém a posição antes do taxi Kilo. Vai aguardar instruções para continuar o táxi devido ao gate estar ocupado no momento, ok? Gente, vai aguardar antes daquilo, Gol no 601. O Pastor 14 prossegue o táxi via Delta, Alfa, ingressa via Juliette, contorna a área gramada, após prossegue via Índia. E no ponto de espera, chame a torre em 118.95, ajuste 1014 agora. Oceano baixou e chegou. Livre pouso no menos 2, vento no 20 graus, 619. Livre pouso, Gol no menos 2. Azul 4206, pronto, copo. Recife, autorizado nível 370, via Peruísque 58. Decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5444 no transponder. Azul 4206, correto, portão 2, chama pronto para o espécie de acionamento. O Gol no 601, no táxi via Alfa e mantém a posição antes do táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso e grato pela colaboração. Gente, vai prosseguir táxi via Alfa, mantém posição na Juliette, Gol no 601. Espécie acionada, Chanel 6201. O Chanel 6201, só um instante para iniciar no 4, duas aeronaves irão táxi a retaguarda. Aguardando então, 6201. Mike Acosta, só um instante para iniciar para cópia. É o quinto agora para cópia. Estamos aguardando a autorização do centro de Recife, ok? Só um instante. Salvador, boa, UFM-210, informação Quebec 2 a bordo, 3 horas e 32 autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. O TRIC 54 no 5, prossegue o táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 1, 1-8-95, ajuste no 0, no 4, um bom voo. Índia Alfa, 1-8-9-5, o TRIC 54 no 5. O TRIC 54 no 5, confirmando apenas, P.O.B. 7-2. 7-2, copiado. Salvador, boa, web 6720, informação Quebec. Web 6720, boa noite. Informação Quebec, confere ao sexto para a cópia. Prepara a saída da Eulê da Bridge aguardando. Da Eulê da Bridge aguarda, 6720. No 4 ali, mantém. 601 no portão previsto ao 04. Assim que a aeronave da Trip taxiar, a aeronave da Avianca vai iniciar o push no setor. Vai aguardar apenas o táxi da mesma, ok? Após, então, entendeu, após o trip, o 6201 pode iniciar no portão 4. Confirmo, afirmo, 6201 da Oceanera, assim que o trip taxi a retaguarda, inicia e reporta táxi. Ok, obrigado. Salve, Salvador. Muito boa tarde, gol no 62, Libra. Gol no 62, boa tarde. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição e só táxi 6, Juliette, aguardando para ingresso. Alfa vai manter antes da Juliette, gol no 62. 10 no corredor Veracruz, reporta Paripe. Meia, pronto, pop. Pronto. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5437 no transponder. Bom, 856, autorizado a Recife, nível 390, aerovia Peruíbe 58, decola da 1-0, a saída Pucaracaju, 208, 5437, ao transporte. Correto, portão 8, chama pronto para o espectacionamento, bom no 856. Vou chamar em breve, obrigado. Altan 3, 567, está completamente pronto no 03. Gente, o TAM 3567 é o número 2 no setor para iniciar o push, a aeronave da Avianca já iniciando no 4. Só um instantinho, cópia o 3567. Assim que autorizar já inicia, para depois copiar, senão a gente perde muito tempo. Gente, afirma, a aeronave da Avianca já iniciando o push no momento, aqui é o número 2 no setor, aguardando copy e pushback. 077 Salvador Ground. Under 077 Salvador Ground. Romeu, Charlie November, Papá, pronto, copo. Belo Horizonte, autorizado nível 380, decola da pista 17 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pêzulo, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5442 no transponder. Série 2314, corrigindo. Pastor no 4, decola 37, no controle no 208. 208, pastor no 4, boa noite. Trip 5487, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 7 north. Autorizado pouso, trip 5487. Perfil de saída coral, cruzando 1500 pés. Condor 077, Salvador Ground. Condor 077, I'm checking your flight plan with Recife Sailor. Stand by more 5 minutes to copy, okay? Condor 077, we are standing by for another 5 minutes, this is correct? Correct, so Condor 077, stand by more 5 minutes to copy, okay? Standing by, Condor 077. Livre LS, reporta estabilizada. Autorizado 2510, fica 2, autorizado ILS, na reportagem estabilizada, chama 61 no 4. TAM 3894, identifica a chegada da área, desce até o 050. Assim que a aeronave da Oceanair iniciar o táxi, prossegue Juliette 04 ao portão. Ok, para o 04 via Juliette, gol no 601. Gol no 1500 pés, corredor Vera Cruz, reporta Paripe, ingresso em Interlagos, Juliette Quebec Pilot. Dama, confirm. Oceanair 6201, no táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118.95. O ajuste no 094, bom voo. 2295, 14. Vou no 6, 1, 2, Juliette 01, é o portão atentando a movimentação do pátio. Juliette, 01, atento, gol número 2. Campanha 567, Franscopio. Brasília, autorizado nível 340, via Pêndulo 197. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5440 no transpondo. Autorizado Brasília, 340, perfil Arbor, transição Elefa. Então, terceira curva direita, transponder 4440, controle 208, também. Andrei 567, correto. Coordenando com a equipe de solo após a aeronave da Gol, já ingressando via Juliette. Após a mesma parquear no 01, tem livre pushback acionamento na porta táxi. Gente, após a aeronave da Gol, parquear na 01, está livre pushback acionamento reportado para o táxi. Andrei 567. Trip 5487, táxi em frente, Alfa Kilo, Pátio 3, atentou o sinalizador. Kilo, Pátio 3, obrigado. Mike, aposta, pronto, copo. 206, pushback acionamento na ponte 2. Azul 4206, número 2, no setor, aeronave da TAN, já presta para iniciar no 03, ok? Na minha escuta, aguardando. Escuta, 4206. Mike, é Cosca, pronto, copo? Aracaju, prossegue a 1.000 pés, decolagem da 107, com curva esquerda, via corredor forte. O controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 95, e aciona 0125 no transponder, o Mike, é Cosca. Só confirmando o transponder, modifique por gentileza para 0264. 0264. Correto, no pátio 4, livre acionamento para o táxi, chame a torre em 118.95, Mike Ecos com bom voo. 118.95. Voo 856, no 8, pushback acionamento. Voo no 856, no 08, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chama táxi, 856. 5415, contato radar 140, saída coral. Saída coral, 5415. Controle de Salvador, boa tarde, Vono 273 com a Superdeck. Vono 273, identifica a chegada BOMF, desce até o 0620. 0620 na BOMF, 273. 143, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 629. Autorizado pouso, pistão no oceano, Genoa 6143. Correto, portal 62, chama pronto, pushback, acionamento, WebJet 6720. 20. Torre Salvador, Papatango, Quilo Quilo Lima. Quilo Quilo Lima, autorizado final do ano 7, informe final de 2 milhas. Informará final de 2 milhas, número 7. Quilo Lima. Ele confirmou o vento, mas nós estamos chamando 6143. Afirmo, 130 graus, 130 com meia dúzia nossa. Ato. Axel tá 3567 com 183 a bordo, alternando com 24 horas e 2 minutos. 3567, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18 decimal 95, o ajuste 10 no 4, bom voo. Autorizar o táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, lá vai monitorar 118.95, transponde é o QNH 1014, está 3567.